Salvador, muito bom dia, voo 9592, tem a informação Delta, passo número 220. Delta 9592, adicione a identificação, autorizado Duna, descendo para o nível de voo 050, ajuste na 06. Duna 5016, 1592. O Gol Norte 592, pequeno desvio esquerda, formações por 20 milhas. Confirme, pro? Proa 035. Tente Gol 592, livre de giro, já pode quando tiver condições de voar, dona. Pode estar na dona, no norte. Voando dona, no 592. Hello, good day, Argentina 1910, descending 240.50. Argentina 1910, Cocker Band, descend via the Maguana arrival, set level 060, KMH 1016. Argentina 1910, we do speak 250, Mike. It is 250 now, Argentina 1910. Oi, Salvador. Bom dia, Gol 1192. Gente, de informação de alta. Posição 08, pronto, pronto. 1192, boa noite, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, Leber do 17. Transponder 5432, controle Salvador 120, decimal 8. Com mais quantas milhas era muito essa cruz? Com mais 10 592, autorizado tudo até 4.000 pés, foi isso na 096. 4.016, 1592. Chilaya 910, Delta Bravo 050, Eagle Speed 2309. Descent 250, and we just 230, Azimia 191. Vamos 592, atuando Zona. 7592, isso para 2.000 pés, autorizado a ser da pista mesada e repasse estabilizado. Zona, reportará a 72. Back esse momento com 1192. Chega a ser usado o chame táxi. Estamos aqui com 1192. Argentina 1910, descend via until 3006, can I 1016? Descend via 1016, 3006. On 1910, track key 12 o'clock, 13 miles, westbound, level 738, passing 2000 feet, descend 2000 feet. Argentina 1910. The request to reduce speed. Is it 210 knots? Argentina 1910. This is 210 knots. Argentina 1910. colado de estabilidade? Afirmativo, sobre turma 2.992. Olá, 592, completa a aproximação, chama o senhor na frequência 119, decimal 95. 1895, boa noite, 592. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, segundo no 592, ILS da 10, avistando a capitana. Polo 592, boa noite. Posso autorizar que estou no zero, vento 3, 0 graus, 02 mais. Livre pouso no 10, voo no 592. Incentivo 2008-1016, Colibas Estado, Charles Renan, 1910. Táxi com 1192, com 99 a bordo, 4 horas, não deixou. Visando táxi via pátio, Índia, abaixo do ponto de espera, o time Bruno 096, gol 1192. 1096, pátio, Índia, chama ponto de espera, gol 1192. Vai para o 50 na proa de Fornet com um ajuste de 1-0 no meio. Argentina 1910. Argentina 1910, complete approach, contact tower, no frequency 118.195, good day. 119.95, Continue 1910, good evening, continue our approach and expect to remain vacated. Continue approach, Argentina 1910. Continue 2, autorizado Duna, descida para 4010, voa lixo no 016. Para 4010, 812. Gol 1592, solo aos 49, libere direita, taxi via Alfa Juliette com 808. Alfa Juliette com 808, 1592. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 300 degrees, 32 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1912. Está pronto, pode ser, no visual com a Argentina Nacional. Após a retirada na final, autorizado a alinhar e manter gol 1192. Qual o número da final? Alinhe e manter gol 1192. Zero on the ground at 52, make it to your right, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Argentina 19010, from bracket via Alpha Juliet and gate 11. Decolagem autorizada, pistona 0, vento 3, 00 graus, 03 nós. 2 horas de decolagem, pistão 0, 1, 1, 2. Salvador, for Argentina 1910, and the standard remain this frequency. Confirmed. Roger, Argentina 1910. Atuladores, dispara 2 mil pés, com a gestão usada na meia, autorizador nessa coisa, pista na zero, repassa brisada. 2000 com 1 na 0 na meia, repassa estabilizado, gol do 1 no 8 na 2. Chame controle Salvador, 1 na 0, decimal 8, bom voo. 208, gol 1 na 2, bom dia. Bom dia, 1192 decolado. 1192, contato radar na decolagem, subazinha saiu da PUCA para o nível 370. E a PUCA 370, com 1192. 192, chama Santo do Recife, na frequência 1262, decimal 85, a terra 125, decimal 45. Confirmando 2655 ou 1255? 126.85, alterna 125.45. Ah, ok, a primária é 126.85, alterna 125.45. Muito obrigado. Pelo 1862, complete aproximação, chama o turno na frequência 198, decimal 95. 192, fogo autorizado, pista no 0, vento 3, no 0 graus, 03 nós. Valeu, reforço na carteira, é isso, 192. Salvador, bom dia, tá 3520. 3520, bom dia. Prepare a subida Fuca, transição Aracaju, guarde cópia. Fuca, Aracaju, guardando cópia, 3520. Bom, 1812, Sola 03, libera direita, táxi via Alfa, Juliette, remota 12. Cópia. Copia. Autorizado João Pessoa, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, pista da subida Pucca, transição Aracaju e uppers 1-7. Transponder 5443, controle Salvador 120, decimal 8, corrigindo nível 370. Ah, 3520, aprovado João Pessoa, 370, via Pesulu 17, decola da pista 10, curva esquerda após, perfil da PUC Aracaju, 5443, no transponder 208. É o TAM 3520, está no 02, está pronto para pushback acionamento. Regimento correto, autorizado acionamento pushback, estou pronto para o táxi. Agora. Gol 1172, essa é a identificação. Você vê chegada da MED1 para o nível 050, existe na 016. MED1, 0106. Padre 16, sua identificação, dessa vez chega da Bernadiana para o nível 060 e a gente é 016. Sim, 060 no 016. Salvador 3520 para o táxi 163 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Thiago, gerência via Índia, ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1016. Meu táxi, direita Índia, porta pronto, ponto de espera da 1015. Mão 72, controle indicado. 279. Pronto. Atrevido na minha companhia de cara. Dentro. Atrevido na meia, resulta de para 2609. Confirma a velocidade. 2709, atrevido na meia, número 2 na aproximação. Na brota 3320. Previsando a linha aérea de corte, chama 0-320 graus, 029. Marinha de corte, 320. Autorizado Duna, descida para 4.000 pés, com a vista na 0 na meia. Duna, 4.000, 16, 72. Salvador 1020, chame controle Salvador 1020, decimal 8, Monfort. 08, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia. Tá 3520. Tá 3520, contato radar na decolagem. Subiu a velocidade da Cuca para nível 370. Foi autorizado 350, senhorita. O 1173 vai ser do Guarulhos, nível 360. Recall da pista 10, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, e upper do 10 Taubaté. Transponder 5450, controle Salvador 120, decimal 8. 520, pode varar, Cajula, presente. 3520, autorizado Jama, aguardando coordenação contra Recife. Oi, Djam, 3520. 450-5450-208, ou o número 73. O número 73, correto, transfera pushback acionamento. Demorar. Empresa de Maleia vai seguir tráfego 11 horas, 8 milhas, mesmo rumo, um Bravo 738, passando nível de voo 080 nesse depara 4 no país. Nissan 38 no meia, informa que já está com velocidade reduzida a 229%, ok? Tranquilo. Salvador, tá 3520. Sim. Conseguiu coordenar a prova de Aracaju pra gente? Eu tive essa previsão e solicitou que mantesse o perfil da chegada, da saída. Positivo, mantendo o perfil da saída. A 3520, estamos sempre recebendo na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 3825, 2545, 3520. meia, desvio à esquerda para 30, com 10 milhas. Tem estado 28 no meio, livre de desvio, reporte quando tiver condições de voar a duna. E repouso, voo 9172. estacionamento do voo no 173. Bom, 1173, autorizado, chame táxi. Autorizado, é a porta táxi, voo 173. Zona estabilizada, TAM 3896. A 3896, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95 da Gol. Obrigado, até já. Torre, boa noite, Altan 3896. Prefeito no meia, boa noite, faz na aproximação, guarda no está livre. Gente. Prefeito, na meia, pista 0, ventos 3, 0 graus, 0,9. 103, 8 no meio.